também. Tirando a tua ideia, tradição de mão em mão, geração, geração. Fui a erva, chimarrão. Abre a porteira, boleia, falo de tudo que nos rodeia. História, raiz, quem disse que não ama a sua terra? Me diz, maloqueiro, a galope pelos pampas. Minha voz, minha prenda, minhas crenças. Diferenças eu guardo na guaiaca. Gente pequena, gente ruim, gente fraca. Do extremo sul, trovadores RS. A favela, nossa cara, com respeito a quem merece. Eu sangue aqui dos pampas, atitude prevalece. Prepare a erva, comece a pensar. Pois a peleia vai continuar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá morto quem peleia, amigo, sou do céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Pois somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Boleia pega de frente, chama a fuga e desceu a bailanta. Eu tô falando aqui, sou da cidade, levanta. São de gente, fama, não chame de fama. Pago logo, tira aquele preto vivente. Campanha ainda querem ter um paro, dele não embaça. São malandros, sangue bom, e de Málaga. O povo tem medo de quê? Quando a coisa fica feia, na mão dela, o bicho pega e não tá morto, tem peleia. Leia, leia. Rima segue na batida, eu boto o dedo na ferida. O microfone é minha arma enquanto houver injustiça. O gaiteiro toca gaita, eu não perco toda a rima. Ela puxa, chega igual, se não gosta, vem pra cima. Uno, rap é tradição, valoriza o som da terra. E o grande pega de gente que na guerra não se prega. Sou gaúcho, tô na boa, toma aí o chimarrão. Revolução na coxilha, farroupilha. Mano da terra não vacila, não foge da briga. Dá um coração e ana, giro da campanha. Chimarrão, dá uma terra, dá um mirar o pampa. Do meu sol, Rio Grande, como guerreiro, se expande. É peleia, não perde a chance. Prepare a erva, comece a rezar. Pois a peleia vai recomeçar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá morto quem peleia, amigo, sou do céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Pois somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá morto quem peleia, amigo, sob céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Pois somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Nenhum.